Bravo Kilo Luiz, que mantém as condições visuais a 1 mil pés no corredor Axé, atente a um tráfego a 500 pés, um helicóptero próximo a Farol de Itapuã. E a Cosca, prossiga. Tirando da escola de Itapuã, 500 pés, as instruções. Sétima Guia Costa, dá presente autorizar o cruzamento do da final da 1-0, reporte na final da 1-7, o Mike Costa. Autorizando o cruzamento, reporta na final 7, o Mike Costa. 2 mil pés, ajusta no 0-7. Já 2 mil pés, com 1017, 396. Golf Mike Alpha, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, 1288, Golf Mike Alpha, grato, bom dia, boa noite. Boa no 396, autorizado, sinal ILS, recuperou e reporte estabilizado. Recuperou estabilizado, boa no 396. Salvador, boa tarde, tá 3217, cruza 170 para 140. Então, 3217, a sua identificação autorizada a chegar da Ponce, desça para o nível de voo 060. E na Ponce para 060. Aqui é a Cosca, autorizado o pouso pista 1-7, o vento no 1-0 graus, 1-0 mês. Paulo, vou passar no direto no Zolô, estacionado no Pátio 3, a Copa do Barco, o Pátio 3. Autorizado. Autorizado, táxi. Reporte na Quebec para cruzar a pista no 7. Juliette Tango Zulu. Ok, pro Pátio 5 HBT, reporta na Quebec, o Juliette Tango Zulu. Se mantenha, eu ainda não lembro. November, Yankee Mike, prossiga. No solo, para até chegar no momento, como recebe agora? Clareza 5. Trato. Preferir, pronto para contato do hotel. Sente, Mike Acor, qual está sendo a frequência livre? Nossa, grato. Índia November Alpha, autorizado ingresso 97, reporte em alinhada e pronto na cabeceira 17. Índia November Alpha. Reporta alinhada e pronto, Papa Romeo, Índia 90 graus. Livre de decolagem na Alma 7, vento 130 graus, 08 norte. Final, chame torre 1-1-8-9-5. Torre 2-9-118, confirma. Afirmo, 1-1-8-9-5. Pelo PA 2-95-1-3-9-6. Adam Golf Quilosca, acione código 0226. Papa Romeo Mike Charlie Lima, sem identificação, autorizada a chegada Bonf, desceu nível de voo 070. Mike Charlie Lima, ciente quando mais próximo, informa para mudança de rédea. Golf Kilo Oscar, sem identificação, autorizada a chegada a mão, reporte para a descida. Sente, Juliette, estamos no autorizado cruzamento, ao chegar na frequência livre. Juliette, estamos no. Alfa, mantendo as condições visuais no corredor Axé, reporte no fora da barra. Condições visuais, corredor Axé, reportará farol da barra, o Papa Romeo, Índia 9, Iberal. And Daniel, leader, in Salvador Departure 208, 1995, cop in the size, call 5555, transport 9, and turn 3155. Okay, your departure is Dael after Lida, then Eudes position. Eudes, okay? Eudes, okay. Lida, Eudes, okay. Stand 3155. Report right to push and start 3155. Stay back, thank you, bye bye. Solo Salvador, 35627 para push acionamento. Autorizado, reporte pronto para o táxi. 5627. Reportará para o táxi, 5627. Web 5729, copiou? Copiou, descendo para 4 mil pés, 107. Sente, web 5729. Tá, reporte pronto para o táxi 6321 da Ocean Air. 6321, obrigado. Livre. Web 5729, mantenha a chegada. Mantenha. Salvador, passaria 2231. Salvador, passaria 2231. Tranquilo, Quebec, Serra, prossiga. Quilo, Quebec, Serra, sente, mantenha na proa do Paripe, reporte através de Paripe. Controle, boa tarde, passaria 2231. Confirma. Passaria 2231. Perdeu o contato com o centro, né? 1-2-2-2. Passarei do 2-2-3-1, na sua identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, 2-2-3-1. Web 5729, desça para 2000 pés, autorizado o sinal ILS X-Way, ajuste 1-0-1-7, reporte estabilizado. 1-0-1-7, reportará estabilizado na 6729. Tristan, 3217, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Para 3217, pergunta, confirma. Tristan, 3217, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Ok, para 4000, 017. Correto. Kilo Oscar, ciente, vou ir na proa de Paripe. Golf Kilo Oscar, regras modificadas 1847, desça para 2500 pés, ajuste no 017. Um minutinho para cópia, 4198. Mike Charles Lima, ciente, aguarde. Web 5729 estabilizou? Estabilizado, 5729. Ciente, AMI Torre 11895. Confirme a frequência da torre? 11895. 7895, 5729. Ventura 30 graus, 099. Livre alinhar e decolar, 5627. Bordo, autonomia de 4 horas 33 minutos, Alterna Goiânia. Ei, deve ser da 10. Web 5729, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 5729. Nada. Roger, 4 pushback, 3155, number 9. Clear to push and start, report right to Texan 2155. 4 Roger for Texan 3155. 1396, observe o Airbus da Ocean Air taxiando para o ponto de espera, dando zero após a passagem do mesmo ingresso via Juliette ao portão 6129-6. Fernando Schnell, vendo o pátio após autorizado ingresso, posição 06, gol, 1396. Correto. Azul 418, está pronto, cópia? Afirmo, prossiga. Para Confins 360, decola da 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Perzulu 16. Frequência do controle 1208, a torre 11895. Código transponder 5002, azul 4118. Azul 118, 360, da El, Leda Bridge, Perzulu 10, 10. 1208 ao controle, a torre 18, mas 5002 vai acionar 4158. 4198, sente, reporte para o puxo acionamento, só confirmando seu portão. 3. Portão 03, sente. 50, chama agora o controle, 120-28. 208, obrigado, uma boa tarde. Sete, descendo para 1500 pés, vai aproar, vai interceptar o final da 17. 3 mil pés aproximando dunas, o 3217. Então, 3217, desça para 2000 pés, ajusta no 017, autorizado o final ILS, que foi reposto estabilizado. Ok, reposto ali. Controle Salvador, boa tarde, trip 5627. Trip 5627, mantenha escudo. Então, 3217, copia o controle. Afirmativo. 5627, contato radar, saída PUCA, submantenha nível de voo 1150. Na PUCA 1150, ciente, 5627. 3217, estabilizado. 31, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 6321. Flapjet 5729, no solo 51, libere a direita, solo 121, décima 9. 1219, a direita, 5729. Salvador, boa tarde, tá 3217, estabilizado no ILS da 110. 3217, continua a aproximação, reporte, marcador, baixado, travado. Reportaria. 29, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso 5729. Reportará antes da Juliette, é em frente ou ingresso na Alfa? Na Alfa, Alfa reporte antes da Juliette. Índia November Alfa, ciente, presença livre. É pronto para copiar. Pronto. Campinas 38, decola da 1-0 com curva direita, saída da El Leda, após voo direto à posição bridge, onde intercepta Pesulu no meia. E 1-6 até Belo Horizonte após DCT Trive, e após conforme o plano. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código 5515, azul 9145. Autoridade Campinas, curva de zero, pistão zero, decola a curva direita da El Leda, frente, autorizou no meia, Belo Horizonte. 208, controle, 395, a torre, 5 sentido central. 4-9-1. Fome pronto para o estacionamento, zona remota, confere. Assuma aqui. Center. 5729, pode agilizar seu tráfego, ingresse Juliette, seu portão de número 2, 5729. Gente, agilizando, portão 2 e a Juliette 729. Fala, Ocean Aérea 6327. 6327, prossiga. Para autorização, Ilhéus. Ilhéus. Sente, aguarde cópia. Prepare a saída da El Leda após direto Ilhéus. Ocean Aérea 6327. Ok, na escuta agora a cópia quando pronto, 6327. Pronto. Controle Salvador, Ocean Air 6321, cruza 9500 pés, perfil Arbor. Ocean Air 6321, contato radar, saída Arbor, submantendo nível de voo 320. Sobe, mantém 320, Ocean Air 6321. And Alpha, all Charger 010 Tower 118, the small 95, turn 2155. Okay, for India Alpha, check down 18, 1895. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Mike Charlie Lima, torre 11895. Zero, um plano Yankee, após completa visual, decola da 1-0 com curva direita, saída da El Leda, após direto Ilhéus. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código transponde a 5540 ou Xaner 6327. Podia repetir só o começo da mensagem, não copiou, até a saída, 6327. Ok, 6327 para Ilhéus, nível de voo 240, é um plano Yankee, completa visual naquela localidade, decola da 1-0 com primeira curva direita, da El Leda, após direto Ilhéus, o 6327. Ok, então 240 autorizado, decolando 1-0 da El Leda, curva na direita após a decolagem, controle 208, 2995. Acionando 5540 e após Leda direto de Deus, 6327. Portão 01, confere? Afirmo. Informe pronto, puxa acionamento, 6327. Informará, 6327. Mike Bravo Oscar, na escuta? Mike Bravo Oscar, confirme código transponder. Salvador, Então 3217, tem táxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette para ingressos no pátio. 3217, informa que viaturas do bombeiro taxiarão pela Alfa, ingressarão na interseção que dá acesso ao hangar dos mesmos. Não interferirá com o seu táxi. Sim, segue via Alfa até a Juliette. Mike, Charlie Lima, tá visual com o site? Afirmo, tá na final. Mike, Charlie Lima, autorizado pouso pista 17, o vento no 30 graus, 092. É, de Lima. Jorge, Salvador, Papatango, Kilo, Quebec Serra. Papatango, Kilo, Quebec Serra. Prossiga. 1 minuto para a rotatória, senhora, batendo 1510, tá visual com o campo. Gente, aquilo que é aqui, Serra, reporte na rotatória. Serra. Gente, confirma quantas pessoas a bordo, o Mike Bravosca. Estabilizado, 2231. Passarei 2231, no complete a final, chame torre, 1 no 895. 895. November Oscar Romeo, prossiga. November Oscar Romeo, ciente. Reporte condições. Correção, mantenha as condições visuais. Reporte para a descida. Rotatório, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, continua em aproximação na zona 7, após 3 milhas fora. Kilo Quebec Serra. Rota na 3 milhas, zona 7. Golf Kilo Oscar, chame torre 11895. Solo 58 livre, backtrack. 314 para Petrolina. Você está pronto para a cópia? Positivo, está pronto. Petrolina 340, rota pelo Zulu 20. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Mamo, transição Frutti. Corrijo, Mamo com transição Flock. Mamo, transição Flock. Frequência do controle. 1208, a torre 11895. Seu código transponder 5020, o Xener 6314. Xener 6314, Petrolina 340, Pesulo 20. Colada 10, curva esquerda na Momo Flock. O controle 1208, torre 295 e o transponder o 020. Fome pronto para o estacionamento, só me confirme seu portão. Portão é o 05. 5 grato. Grato. Os 2231. Mike Eco Oscar, Salvador, prossiga. Para Manati, 02 no PUB. Ciente, Mike Eco Oscar. Um no meu pés. Com decolagem da 17 no meu pés, inicialmente corredor axé. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. E aguarde o código transfer Mike Eco Oscar. Ok, acione o código 0171. Para táxi decolagem, chame torre 18-6, Mike Acosta. Desconsidere, 18-95, 18-95. Chamando 6-3-7, por estacionamento na 1. Portão 1 autorizado, reporte pronto para o táxi. Oceaner 6-3-2-7. Trânsito Salvador, boa tarde, é o 5241. Comando 241, prossiga. Poderia informar a saída provável para a Vitória da Conquista? Arbor, Elefa, após direto. Arbor? Elefa. Arbor, a próxima posição Elefa e daí direto Conquista. Arbor, Elefa, após Conquista. Obrigado. 260, alternando 288, Oceaner 6321, boa. Trip 5627, mantém a saída. 5627, tá mantendo. Copiou a torre, parceiro 2231. Copiei, senhor. A gente está terminando o procedimento de pouso aqui, não dava para responder, ok? Vai livrar na próxima. Mike Bravo Oscar, prossiga. Ciente, Mike Bravo Oscar. Quebec Serra autorizado o pouso pista 97, vento 130 graus e 09. Livre pouso 97, Quebec Serra. Golf de Lógica, terminando 360, autorizado, canal 97. Antes da Juliette para ingressar no pátio 1, 2231. Gostaria de Alfa, antes da Juliette. Após 3 minutos fora do Golf de Lógica. Golf de Lógica. Ciente, então chame torre 11895, Mike Bravosca. November Oscar Romeo, confirma o tipo da aeronave? Ciente, November Oscar Romeo. Torre Salvador, o papapá, mãe, quebra a voz. A voz quebra, siga. Com a rotatória, ainda 4 minutos para o pouso, a questão de pouso é no pátio 3, pelo que eu estou falando. Bravosca, reporte na vertical norte da torre. Mike Bravosca. Camarada norte, Oscar. Corrigindo através norte da torre, o Mike Bravosca. Através norte, camarada. Patango Kilo, Quebec Serra no solo 04. Chefe na frequência livre. Kilo, Quebec Serra. Na minha alterando aqui mesmo em Salvador. Itax autorizado para o ponto de espera da 10. Lá chame torre em 1895. Uma boa tarde, 6327. Autorizado até o ponto de espera, 1895, a torre 6327. Pode prosseguir, pastoreza? Pode prosseguir. Para a remota do pátio 1, fique atento ao sinalizador, está indicando a posição 14 naquele setor, ok? Remota 14, obrigado. 925, 4.000 pés, ajuste 1.017. 4.017, 925. Entrando 40 graus, 1.09. Golf, Kilo, Fox. Golf, 9. Autorizado, reporte táxi 4198.